lado do meu coração. Você fez eu sonhar, você me enganou, caí nas suas juras de amor. Sei que fui pra você chuva de verão, meu sonho não passou de ilusão.